Seção 180 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Pelo mundo. Ânsias que pungem, mórbidos encantos, crepitações de flamas incendidas, na alma explodindo como fogos santos, vão, pelo mundo, ensanguentando as vidas. Eflúvios quentes e fatais quebrantos crestam a alma das virgens adormidas, e as brumas velam nos sinistros mantos, e as virgens dormem nas tumbais jazidas. Súbitos fremem espasmos derradeiros, e a paixão morre, e os corações coveiros vão como duendes pelos céus risonhos, chorando auroras músicas perdidas, na estrada santa ensanguentando as vidas, nos campos santos enterrando os sonhos. Fim do poema.